Senhor, meu clamor, atende a oração do meu coração. Tua justiça é meu clamor, com lábios puros eu me rendo em adoração. Guarda-me, ó Deus, sob tuas asas, como a menina do olho em tua paz. Dirige meus passos em teus caminhos, e que a tua luz sempre me guie. Conheces meu andar na noite escura. Tu vens me visitar. Teus olhos atentos nada esconder. Em meio a tormentas, em ti vou viver. Guarda-me, ó Deus, sob tuas asas, uma menina do olho em tua paz. Dirige meus passos em teus caminhos, e que a tua luz sempre me guie, Senhor. Levanta-te, Senhor, vem me livrar. A tua luz sempre me guie, Senhor. Contemplarei tua face em justiça quando eu acordar em tua semelhança. Oh Senhor, meu Deus, eu te adorarei na tua presença. Para sempre viverei. Essa canção reflete a conexão íntima com Deus, fundamentada nas verdades bíblicas, e é adequada para um momento de adoração suave e contemplativa.